para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. Hoje o tema do dia será vivência do evangelho. E nós estamos aqui com o professor Ayrton Rangel, da cidade de Tremembé, e trabalha no Centro Espírita Casa de Eurípides. É professor e também faz psicografia, né, Jorge? Que é muito importante a psicografia do Ari, porque nós trazemos aqui companheiros de outro lá da espiritualidade, sempre presente conosco aqui, através da psicografia do Ari Rangel. E também, todas as vezes que o Ari está aqui no programa, nós somos surpreendidos, né? Eu vou falar que nós somos surpreendidos pelo Ari, nós somos surpreendidos pela espiritualidade. Pela espiritualidade. Pelo menos um recadinho, alguma coisa, ele recebe aí nos intervalos, assim, né? Espero que hoje também. Bom dia, Ari, tudo bem, meu irmão? Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, amigos, ouvintes. É mais uma vez um prazer enorme a gente estar aqui, sabendo que esse trabalho de divulgação que vocês fazem à luz da doutrina espírita é um trabalho hercúleo e que leva às pessoas a mensagem do evangelho à luz do espiritismo e desmistifica muitas coisas, muitas inverdades que são ditas acerca da doutrina espírita. É um prazer enorme, mais uma vez, a gente poder estar aqui. Embora a gente esteja todos os domingos ligados, conectados nesse programa. E uma das coisas que nós vamos desmistificar é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um resumo da parte moral e ética dos quatro evangelhos que nós temos na Bíblia e que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem algumas religiões que nos criticam porque nós fizemos o Evangelho segundo o Espiritismo, e não é nada disso. Kardec e os nossos amigos da espiritualidade, eles tiraram a parte ética e moral dos quatro evangelhos que nós temos na Bíblia e fez um resumo, sendo esse resumo o Evangelho segundo o Espiritismo. E então a gente vê que nós precisamos desmistificar essas coisas, porque tem alguns que nos combatem dizendo que nós somos criadores do evangelho, e nós não somos criadores de nada. Nós simplesmente pegamos a parte moral e a ética, que é aquilo que mais interessa para nós, para a nossa evolução espiritual, é a parte da ética e da moral. É isso mesmo, Ari? Sem dúvida. E é preciso a gente sempre fazer uma leitura mais aprofundada, né? Que nós sabemos que Jesus, ele não veio tão somente fundar o cristianismo. Jesus veio trazer para a gente o código moral divino, que é o evangelho. Fazendo assim uma analogia bem simples, bem simplória, nós diríamos que seria assim o roteiro mais seguro para a gente alcançar a plenitude da felicidade, já que sem ele nós vamos ficando pelo caminho, diante das nossas imperfeições, alimentando as nossas imperfeições. E o evangelho, essa mensagem que Jesus veio em pessoa trazer à humanidade, ela não se restringe tão somente aos cristãos. É uma mensagem de amor a toda a humanidade. Nós partilhamos daquela ideia de que Jesus não é só o fundador do cristianismo. Ele não veio reunir as pessoas para serem apenas cristãs. Nós encontraremos pessoas evangelizadas no meio muçulmano, no meio budista, ou seja, fora do cristianismo também nós encontraremos pessoas que praticam esse código moral divino, porque a mensagem do Cristo, e é bom que se faça essa leitura, é uma mensagem para toda a humanidade. Jesus veio trazer então para nós esse caminho mais curto para a felicidade. Embora a gente reconheça que diante das nossas imperfeições, ainda que aquelas que carregam com a gente ainda, nós temos muita dificuldade da vivência do evangelho. Ari, interessante essa primeira colocação que você fez, e também colocando todas as pessoas que podem estar integradas no evangelho, independente de religião. Porque quando a gente vê aquela frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim, Às vezes a gente interpreta também incorretamente. Então fica um monte de gente grudada em Jesus, né? Exatamente. Adorando Jesus, o tempo todo adorando Jesus em pessoa. Ao invés ao invés de chegar e falar. E quando Jesus disse isso, é a mesma coisa que ele ter dito: pessoal, meus ensinamentos são o caminho, meus ensinamentos são a verdade, meus ensinamentos são a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por esses ensinamentos. Então, de uma maneira que pessoas que nem nunca ouviram falar em Jesus podem estar seguindo esses ensinamentos. Sem dúvida. Uhum. É nesse ponto que é importante frisar, existe uma lição do benfeitor Emmanuel pela psicografia consagrada, aureolada de Francisco Cândido Xavier no livro chamado Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel nos ensina assim: a lição do mestre não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. O evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado mil vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, a gente tem visto por aí, né? E isso é uma leitura que a gente faz dentro do nosso próprio movimento, que existe muita contemplação e pouca atitude. Uhum. Vivenciar o evangelho é viver, é transformar-se naqueles exemplos que Jesus pede que a gente siga, né? Então, a gente vê as pessoas aí muitas vezes falando de Jesus o tempo todo, mas chega na hora de exemplificar, de viver essa vivência, aí se afastam de Jesus, né? Então, o que que a gente tem visto muito, né? Que essa vivência do evangelho, ela ainda é muito teórica, né? Não adianta a gente se maravilhar com os ensinamentos de Jesus e não colocá-los em prática no nosso cotidiano. Lembrando que eles têm que estar no nosso templo interior, o tempo todo, não apenas na igreja, não apenas no centro, mas em todos os lugares. Nós temos que fazer brilhar essa luz dentro de nós e fazer Jesus nascer em nossos corações efetivamente, para que a prática do evangelho seja uma coisa verdadeira em nós. E aí nós vamos encontrar pessoas de todas as religiões, independente de qual seja, se sejam cristãs ou não, que podem estar seguindo esses ensinamentos muito mais do que nós próprios cristãos. Quer dizer, quando você vê pessoas praticando tudo isso que Jesus pediu, e ela fala que ela não é cristã, nós não vamos nos surpreender com isso, que o que vale é exatamente o que ela está fazendo, não a religião que ela está dizendo que é, né, Ari? Perfeitamente, é bem por aí mesmo. Então a gente vê que a mensagem do Cristo, ela deixa de ser um livro e passa a ser um exemplo, né? Nós espíritas, nós temos aí um cabedal muito grande de informações que nos permitem fazer essa leitura muito mais clara. A codificação, o consolador prometido, nada mais é do que o evangelho redivivo, a volta ao cristianismo puro. Então nós temos obrigação de vivenciar esse evangelho, sim, porque nós temos isso muito mais, vamos dizer assim, mais palatável para o nosso entendimento. Então, quando a gente sabe que a nossa evolução, ela é consciente, nós sabemos de onde vimos, nós sabemos o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, nós temos uma responsabilidade muito grande de vivenciar esse evangelho, né? Essa mensagem de Jesus. Então, como o seu Rui falou, chega na hora do vamos ver, do teste capital ali, é a hora da gente experienciar, sim, o evangelho, né? E a gente observa que a grande dificuldade que nós temos nesse nosso mundo, eu estava inclusive preparando um bate-papo sobre o livro A Gênese, e é interessante, viu, Jorge, que naquele livro ele demonstra pra gente, mostrando que nós vivemos no mundo material e no mundo espiritual. Só que nós vivemos muito mais para o mundo material e esquecemos do mundo espiritual. Completamente. E esse mundo espiritual, que é aquilo que Jesus dizia, que é o verdadeiro mundo, e que é aquele que nos traz tranquilidade, porque tem coisas muito importantes, Ari, Deus, você viu que as leis naturais são iguais para todos. Todos, indistintamente. E nós fazemos essa diferença por desconhecimento da parte evangélica. Exatamente. Do evangelho, dos ensinamentos de Jesus. E por isso nós sofremos. Você concorda? Concordo em gênero, número e grau. Nós sofremos justamente porque nós nos alimentamos das nossas imperfeições. Nós ficamos estagnados nessas imperfeições que ainda caminham conosco. E por isso mesmo nós temos dificuldade de afrontar essas imperfeições, que é justamente o que o evangelho de Jesus nos pede, essa transformação, essa renovação. Chico Xavier dizia sempre que das lições todas que ele havia aprendido no espiritismo, a mais sublime era de que o espiritismo veio trazer para a gente a renovação. Se nós não nos renovarmos, o evangelho nunca vai deixar de ser um livro. Há um grande palestrante espírita, Dr. Haroldo Dutra Dias, que ele traduziu o evangelho diretamente do grego para o português. E não é uma tradução religiosa, é uma tradução literária mesmo, da qual estão servindo muitos pastores, padres, religiosos, pesquisadores, porque é uma tradução assim bem, vamos assim dizer, isenta de deformações, de interpretações equivocadas e tudo mais. O Novo Testamento. E ele diz que, lendo o evangelho em várias línguas, o mais bonito de todos os evangelhos é quando ele vê a pessoa evangelizada. O livro está dentro daquela pessoa, está no coração da pessoa. Ela passa a viver o evangelho em sua plenitude. E isto a pessoa percebe logo de imediato. Então, o evangelho de Jesus, ele, vamos assim dizer, ele está sendo bastante conhecido. Nós estamos vivendo ainda o período teórico dele. E quando a gente vê uma pessoa praticando o evangelho com todas as letras ali, surpreende demais a gente, né? Então, nós que conhecemos assim a terceira revelação à luz do espiritismo, né? A gente vê que o evangelho é uma coisa maravilhosa, é um caminho mais curto para a felicidade, e a gente prefere rumar ainda para outras estradas, né? Ali, é interessante também essa sua fala agora, porque quando você falou, quando a gente vê alguém evangelizado, né? Engraçado que as pessoas evangelizadas não são aquelas pessoas que falam, né? Não, elas geralmente se exemplificam. Exatamente, né? Porque eu vou fazer um antagonismo agora, porque a pessoa que fala do evangelho geralmente irrita a gente também, né? Quando fica falando demais. Hoje o doutor Zé Carlos está ali agora, também chegou aqui para participar conosco do programa. Ele é advogado, né? A profissão dele é falar mesmo, tem que defender e tem que acusar, né? Tem que fazer todas essas coisas. Então, mas quando a gente vê gente falando do evangelho, sinto muito, pessoal, mas do jeito que as pessoas falam do evangelho no meio da rua aí, isso irrita o ouvido de qualquer um, né? Agora, pode ver as pessoas evangelizadas, as pessoas igual irmã Dulce, por exemplo. A gente poderia encontrar ela em qualquer lugar do Brasil e do mundo, Madre Teresa de Calcutá. Ela falava de Jesus exemplificando e não falando, gritando para tudo quanto é canto: vem para cá que aqui é melhor, vem para cá, faça isso, faça aquilo. Então, isso faz você pegar um megafone e ficar em praça pública gritando, falando: não, eu tô divulgando aqui Jesus, gritando no meio da rua. Isso aí só irrita as pessoas, sinto muito. Porque todas essas pessoas evangelizadas mesmo, seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja de qualquer outro segmento aí do cristianismo, que exemplificam Jesus, é sempre através da prática, sempre através, a gente reconhece essa pessoa no que ela está fazendo e não no que ela está falando, né? Mas era isso que Jesus, os seus ensinamentos perduram até hoje, para a eternidade, porque ele não só falava, ele exemplificava, né, Jorge? Jesus, ele exemplificava com tudo aquilo que ele falava, tanto é que ele era mal entendido, mal compreendido, porque ele criava umas, ele, vamos dizer, transpunha uma série de barreiras criadas pelos homens, que até hoje nós temos uma série de barreiras. E você vê dentro da própria religião que nós conhecemos aí, como existe uma série de barreiras a ser transposta, porque as pessoas estão mais voltadas para o evangelho material, político e, vamos dizer, e de mando do que o Evangelho de Jesus, né? Então, Rui, olha só, nós seguimos a doutrina espírita. O evangelho da doutrina espírita é baseada na parte moral, justamente aquela parte que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Então, o evangelho segundo o Espiritismo é voltado para a maior pregação que aconteceu no mundo, que é o Sermão do Monte. Só que Jesus marcou a palestra, lembra? Sim. Todo mundo sabia que ele lá no Sermão do Monte. Então foi lá escutar quem quis escutar. Eu falei, Jesus marcou uma palestra e eu fui lá escutar a palestra dele porque eu quis escutar. E não por ele ter me obrigado a escutar o que ele queria falar. Então você vê a colocação de Jesus. O maior, ele podia usar todo o poder dele como governador planetário, falar, eu vou falar é daqui de cima, o mundo todo vai escutar, vou obrigar esse pessoal, a escutar que agora. Seguir, né? Não, ele marcou uma palestra, ela sabe aquele monte lá? Quem quiser escutar a parte, quem quiser escutar coisas sábias, quem quiser escutar coisas boas, quem quiser escutar coisas daquele que está vindo falar em nome de Deus, que ele era filho de Deus, é filho de Deus, eu vou lá, tá? Tantas horas, na boca da noite, tardezinha, lá naquele monte, vou falar um monte de coisa legal. E um monte de gente foi pra lá. Quem não quis escutar, não foi. Quer dizer, ele não obrigou ninguém. Então, isso que eu falo. Ele marcava as preleções dele. Eu não falei que Jesus fazia, ficava empurrando as coisas dos outros. Ele marcava as preleções dele e ia, né? Não, e é interessante tudo isso, viu, Ari? É interessante tudo isso que até hoje nós estamos ouvindo o Sermão do Monte de várias maneiras, de várias formas, e ainda precisamos aprender, né? É, Ari. Isso prova que a mensagem dele não se circunscrevia aos cristãos, não se circunscreve aos cristãos. É uma mensagem do código moral divino para toda a humanidade, independente da escolha religiosa dessa pessoa. Então tem pessoas que já vivem o evangelho, porque o evangelho, esse código moral divino, nada mais é do que essa luz que começa a brilhar no coração das pessoas através do amor. E a gente percebe que é difícil entender os quatro evangelhos que nós temos na Bíblia, porque ali precisa muita sensibilidade, muito amor, muita perseverança, muita tolerância para entender os quatro evangelhos, né? Porque só dois é que falam do nascimento de Jesus. Então, é por isso que houve essa, vamos assim dizer, essa nova tradução pelo Dr. Haroldo Dutra Dias, que justamente porque a Federação Espírita Brasileira, ela queria uma tradução que mantivesse ali a quase que perto da pureza, o que é impossível, né? Mas eles conseguiram traduzir muita coisa ali e a gente consegue entender melhor. Não, mas Ari, só me desculpar, mas eu tenho uma Bíblia que antigamente existia a Bíblia isenta. Eu tenho uma Bíblia que é isenta de pregações, porque eu tenho outras Bíblias em casa que fala do Espiritismo na época de Moisés. Nem existia o termo ainda, é um neologismo criado por Kardec. Mas são coisas que foram colocadas depois. Exatamente. Na Bíblia. Mas eu tenho uma Bíblia que era da casa da Bíblia, que era isenta de todas qualquer cor religiosa. Uhum. E é interessante que ela fala de umas, que nem, por exemplo, tenho uma Bíblia lá em casa que fala, no glossário está lá, Espiritismo. Condena práticas espíritas, né? Sim, mas... Como que pode ser se esse neologismo foi criado por Allan Kardec em pleno século XIX? Sim. Né? Falando lá do Velho Testamento. Então são tradições que foram sendo assim adulteradas, compurscadas, né? Que não fazem sentido hoje. E infelizmente existe a arapuca da letra. Muitas pessoas batem naquela tecla como se fosse um código penal mesmo, em que a pessoa abre ali, ó, tá aqui na lei tal. Não é assim, né? A gente sabe que tudo. As traduções eram orais, elas foram depois, mais tarde, depois de 400 anos que o Esdras foi, reuniu e assim por diante. Então, a gente precisava de uma tradução realmente isenta, uma tradução que estivesse mais próxima. E essa tradução do Dr. Haroldo Dutra Dias, ela é do grego diretamente para o português. Então, muita coisa ali é resgatada. Sim. Na sua pureza. Jesus quis dizer isso, não aquilo. Só que a tradução que ele fez foi literária. São as palavras literais dos evangelhos, entendeu? Então, é uma isenção muito grande. Agora, seu Rui, é interessante a gente falar que o Brasil é considerado a pátria do evangelho, né? Na monumental obra de Chico Xavier, O Espírito de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos ensina que Jesus transplantou seu evangelho lá da Terra Prometida para o Brasil, muito antes do Brasil se formar. Houve até um dos seus ministros, ele conta no livro, Iléu, que reencarnou para que isso acontecesse, que foi Henrique de Sagres, né? Que ele veio, preparou toda aquela escola de navegação para que o Brasil fosse descoberto e aqui efetivamente se implantasse. Nós tivemos até a presença do padre Manuel da Nóbrega, que foi Emmanuel, o benfeitor que traz todas essas lições para a gente. Então houve um trabalho descomunal da espiritualidade em que Jesus trouxe para o Brasil o seu evangelho. E o Brasil, então, é essa pátria do evangelho. Nós gozamos dessa oportunidade enorme de conhecer o evangelho. Muitas regiões se fecharam para o evangelho, como a própria Europa, que agora está sofrendo os efeitos disso, né? Eles ficaram preocupados com a guerra e o espiritismo também veio para o Brasil. Então a gente vê que nós temos essa possibilidade de conhecer o evangelho, mas entre a teoria e a prática há uma distância muito grande. Não basta conhecer, é preciso viver. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas só há de nos libertar se efetivamente a gente vivenciar o evangelho. E o que é vivenciar o evangelho? É seguir essa transformação, ainda que gradativa, dia a dia, das nossas imperfeições, suplantar essas dificuldades. E a gente tem que viver o evangelho não apenas no templo em que nós dedicamos a nossa contemplação, mas no dia a dia, no trânsito, no serviço, em casa, com os amigos difíceis, né? Então, quando a gente começa a se renovar, o evangelho começa a tomar conta das nossas atitudes e deixa de ser um livro e passa a ser uma prática verdadeira. Então nós vamos para os nossos comerciais. Nós temos música, Jorge? Para. Isso, vamos colocar a música aqui, a música da Célia, com a Célia Tombly. Célia, que estará conosco. A Célia Tombly estará em Pindamonhangaba, lá na Casa do Caminho, na quinta-feira agora. Vem na quinta-feira agora. Fazer o lançamento do CD dela lá. Então, quem quiser ir lá, dia 23, né? Em Pinda, na Casa do Caminho. E também aqui em São José, no mês que vem, ela estará aqui conosco, né? Estará na Câmara. Estamos marcando a Câmara Municipal para ela vir também lançar o CD dela aqui. Vamos acertar direitinho com ela na próxima semana para poder... É no dia 15 claro. De junho, né? Mas já está pré-marcado para o dia 15, já reservando. Vamos ver se dá tudo certo. Ah, tudo bem. Né? E a gente vai, a semana que vem a gente já anuncia que isso vai ser mesmo nesse dia, né? Jamais já está mais ou menos reservado. Vamos com a música então, homenageando o tema do dia, música Evangelho de Luz, que é do nosso irmão Roberto Ferreira também. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, evangelho de luz. salvação. A porta, não vejo a solução. É eu, amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro, preciso socorro, a ele recuo e por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o Evangelho através da música. Nós estamos falando hoje a vivência do Evangelho com o nosso querido amigo de Tremembé, Ari Rangel. Mas Jorge, o que nós vamos perguntar para o nosso amigo Ari Rangel? Rapaz, vamos continuar falando de evangelho, porque o Ari evangelho tem muitas coisas para falar. Ari, agora, como que a gente poderia aplicar esse evangelho no dia a dia? Porque o Espírita, por exemplo, recomenda o evangelho no lar. Mas aí a gente volta naquela de estudar o evangelho, mas a gente teria que sair do lar e começar a fazer aquilo lá também. Exatamente, é fazer o evangelho acender as suas luzes dentro do templo íntimo do nosso coração. Ou seja, nós não apenas contemplarmos o evangelho, mas em todos os lugares onde a gente se dirigir, levar conosco as lições imperecíveis do evangelho. André Luiz, em nosso lar, nos ensina: é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições em cátedra visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Ou seja, é importante o Evangelho no lar, é importante o evangelho no centro espírita, mas ele somente ganhará vida em nossos corações a partir do momento que a gente passa a compreender e a exemplificar as palavras que Jesus veio lançar para toda a humanidade, não apenas para nós cristãos, mas para toda a humanidade. Então, é comum a gente ver assim, às vezes, as pessoas, como você observou, Jorge, a pessoa é quieta, não fala muito. Quem já experienciou o evangelho, experiencia o evangelho, ele fala pouco de si mesmo, porque ele está mais preocupado com o próximo, ele está mais preocupado com a dor alheia, ele começa a buscar caminhos que levem a ajudar o próximo. Então isso é o evangelho, né? E a dificuldade está justamente na renúncia, quando nós percebemos que as lições do evangelho vão nos levar à renúncia. né? E a gente começa, nossa, mas é difícil demais, né? O evangelho está distante de mim, não está distante da gente, né? Nós é que estamos distante dessa transformação, nós não queremos renovar-nos efetivamente. Então o evangelho traz esse convite à renovação. Mas Ari, quando você fala que nós temos que vivenciar, a doutrina espírita, ela tem uma frase que é muito importante para a gente: fora da caridade não há salvação. E a gente observa que para a gente ser caridosos, nós temos que vivenciar o evangelho. Porque se nós não vivenciarmos o evangelho, nós não vamos ser caridosos. Nós vamos ser simplesmente aquela pessoa doutrinária, aquela pessoa fria, que o que você for falar para ele, não, está aqui no evangelho, né? Mas não vivencia. E o espiritismo adora e tem por hábito fazer a caridade, mas tem algumas religiões que nos criticam, porque acho que nós vivemos para a caridade e muito preocupado com isso, enquanto que alguns entendem que se eu estou bem de vida, porque Deus quer que isso aconteça comigo. E a doutrina espírita já não vê assim. Ela vê que nós temos um monte de irmãos aí precisando e que nós devemos ajudá-los sempre. Como é que você vê isso daí? Esse é o grande chamado de Jesus para todos nós, né? E como é que a gente pode dormir tranquilo se debaixo da nossa janela tem alguém chorando, sofrendo? Não pode haver felicidade dessa forma. Assim nos ensina a doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. E o apóstolo dos gentios, Paulo, em uma das suas epístolas aos Coríntios, fala muito bem disso, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor eu nada sou. Não, de nada nos vale conhecer a Bíblia de capa a capa, o evangelho de capa a capa, se nós não colocarmos, acendemos essa luz dentro de nós. O evangelho deixa de ser um livro e passa a ser uma atitude cotidiana. E também não vale eu só me preocupar com a minha família, não, a minha família, eu tenho isso, tenho aquilo, e os vizinhos. Exatamente, em volta, né? é uma coisa, um comportamento egoísta, é um comportamento egocêntrico, né? Então enquanto houver choro, enquanto houver tristeza, certamente nós efetivamente não estamos vivendo o evangelho, nós estamos na superficialidade, em cultos exteriores. Há uma passagem da vida do grande missionário Eurípides Barçanufo, né? Para quem não conhece, Eurípides Barçanufo foi um grande médium espírita, um grande pedagogo espírita que viveu em Sacramento, cidade mineira, e ele tinha uma mediunidade extraordinária. Numa dessas mediunidades era de se sair do corpo físico e ir para regiões elevadas. E numa dessas, ele foi elevado a uma região muito alta com a ajuda de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo o levou a uma região assim muito iluminada. E lá chegando, com o auxílio do benfeitor Vicente de Paulo, ele viu Jesus chorando. Então ele pergunta para Vicente de Paulo: nossa, mas por que o mestre está chorando? Ele estava chorando porque por aquelas pessoas que conheciam o seu evangelho e não o praticavam. Então não basta conhecer. Se a gente quiser realmente seguir Jesus, é bom a gente pegar a nossa cruzinha e seguir o caminho, renunciar a si mesmo e seguir o seu caminho. O que que é essa cruz? Não é, nós não estamos fazendo, Jesus não faz apologia ao sofrimento, ele faz apologia à renovação, para que nós tenhamos serenidade, porque as dificuldades são inerentes ao nosso processo evolutivo. Nós ainda precisamos conviver com a pedagogia da dor para nos ensinar. E só vale um lembrete: Eurípides Barçanufo morreu com 38 anos, desencarnou com 38 anos, ajudando as pessoas lá na sua cidade com a febre. Vitimados pela febre. Pela gripe espanhola. E olha que, talvez, assim, comparado com mediunidade, só Chico Xavier pode, olha lá ainda. A grandiosidade, né? É, da mediunidade de Eurípides Barzanufo. Ele tinha todos os tipos de mediunidade, inclusive bilocação, todos esses tipos de mediunidade. Um médium extraordinário. Como Chico Xavier se dedicou tanto à psicografia, a gente acaba, assim, até não vendo muitas outras mediunidades do Chico Xavier, que ele tinha todas também, a gente sabe disso. E de materialização, todas essas mediunidades. Agora, o Eurípides Barzanufo é uma pessoa que, durante o tempo que ele teve aqui encarnado, ele manifestou todas essas mediunidades. Aconteceram com ele todas essas, e, quer dizer, ele apareceu justamente numa época, lá naquela região do Triângulo Mineiro, onde não tinha médico, onde não tinha ninguém, e a tábua de salvação foi ele lá naquela época. E ele inaugurou a pedagogia espírita, inclusive. Um grande educador. Você esteve lá, né, Jorge? Conhecendo o colégio Allan Kardec. Inclusive, é tão interessante porque a gente que é professor vive assistindo a palestras e tudo mais. Há uma grande escola pedagógica, que é a Escola da Ponte, que ela é lá em Portugal. E um dos seus fundadores hoje reside aqui no Brasil. E foi uma surpresa muito grande que esse pedagogo português, ele estava fazendo uma palestra aqui e, de repente, ele, sem mais nem menos, ele pergunta: alguém aqui já ouviu falar em Eurípides Barzanufo? Né? Aí meia dúzia de pessoas, entre essas pessoas, eu já ouvi falar: então vocês são espíritas, né? Porque este foi um grande pedagogo. E a Escola da Ponte, muitas coisas que são feitas na Europa, Eurípides Barzanufo já fazia aqui no final e começo do século XX. Um educador extraordinário. Então, essa passagem do Evangelho, né, em que ele se desdobra até a alta espiritualidade, ele percebe Jesus triste, chorando pelas pessoas que conheciam o Evangelho e não a praticavam. E quantos de nós ainda estamos na superficialidade, apenas vivendo aí o culto exterior, sem mergulharmos profundamente nos seus ensinamentos? Agora imagine, Ari, ele faleceu em 1918, né? Isso. Na Primeira Grande Guerra. Ele chegar para o padre e dizer que ele não ia mais ser católico. Ele estava com 18 anos, ele chegou para o padre e falou: eu não vou mais ser católico, eu vou ser espírita. Imagina. Ele perdeu todos os alunos da escola. É? Todos os alunos que ele tinha na escola, tiraram os alunos da escola. Sim. Foi a moral de Eurípides Barzanufo que fez com que esses alunos retornassem novamente. Sim. Aí começou a ser disputado. Abria a matrícula num dia só na escola. E naquele dia, no outro dia, quem chegasse não conseguia mais matricular, porque todo mundo queria ir lá. Você falou de 1918. É interessante para demonstrar a mediunidade de Eurípides Barzanufo é que ele, quando ele entrava em desdobramento, então os alunos já sabiam que ele ficava assim meio lerdo, ele ficava meio lento. Então a pessoa, quando desdobra, ela fica meio lenta, né? Fica como se fosse em câmera lenta, fica meio letárgico assim. Então, na hora que ele ficava aqueles minutos ali meio paradas, os alunos falavam: fica quieto que ele deve estar indo em algum lugar. Exatamente. E às vezes até para correr atrás de um aluno que estava aprontando em algum lugar, para depois ele falar: você não estava, você não foi na escola. Ele fazia parte, socorria doentes dessa maneira. Exatamente. Ele antecipou o armistício de 1918, esteve no Palácio de Versalhes, na França, e antecipou para os alunos: olha, gente, acabou a guerra. Isso que eu ia Primeira falar Guerra agora. Mundial. Isso é mais rápido que a internet, né? Ele foi chegar a notícia muito tempo depois, porque naquela época as notícias demoravam para chegar. Então ele antecipou aí, foi questão de quase um mês ou mais até, né, Ari? Que ele falou: olha, o tratado foi assinado, a guerra acabou. Vamos ficar tranquilo que nós a guerra estamos acabou. Falando do início do século XX, né? Uma coisa. Depois de um mês chega a notícia que a guerra tinha acabado. Então, mas vem aquela questão, né? Era um espírito altamente evangelizado, né? E a gente percebe que ele deixou essa mensagem de amor também, né? De seguir o Cristo. Um dos grandes discípulos do Espiritismo, Eurípides Barzanufo, e que continua aí trabalhando pela causa humana. Porque o Evangelho, a gente pensa que a pessoa está se espiritualizando, está se tornando anjo. Não, a proposta é que a gente se humanize. Nós somos seres humanos ainda incompletos. Nós não temos noção clara do que seja angelitude. Quando a gente fala de Eurípides Barzanufo, de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, nós estamos falando de parâmetros de humanização. Nós não compreendemos ainda a questão da angelitude. Isso é um tema ainda inabordável dentro do nosso, da nossa condição evolutiva. André Luiz fala muito disso, né? Nós estamos falando de espíritos que atingiram a humanização em sua amplitude. Então o evangelho busca tirar a gente dessa animalidade em que ainda a gente está. Ah, mas nós evoluímos tanto, evoluímos materialmente. Não adianta avanços técnicos científicos com os índices de criminalidade aí, né? Horrendos. E a gente vê que isso prova que a gente ainda está num estado ainda muito inferior, muito próximo da animalização. Então o evangelho vem fazer esse convite para a gente se transformar moralmente e aos poucos, gradativamente, irmos nos distanciando dessa condição ainda animalizada em que nos encontramos. Jorge, nós temos alguém já no Facebook? Tem um monte de gente aqui, mas ninguém fez pergunta até agora. Olha só, vamos falar com o Dr. Zé Carlos? Vamos. Ele está aqui. Doutor José Carlos, muita gente já conhece, ele é o presidente da USE, União das Sociedades Espíritas aqui, a nossa regional, e ele veio dar um recadinho pra gente, mas a gente já vai colocar ele para falar agora, porque ele já tem que defender alguém. Não, ele vai falar sobre a semana família. Uhum. Espírita, né? Do dia 1º ao dia 7 de julho. Uhum. Então vamos ouvir o nosso grande companheiro de lutas. Bom dia, Zé Carlos. Carlos de Oliveira. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Ari. Bom dia, companheiros aqui do trabalho de transmissão da nossa Rádio FM. Obrigado pela oportunidade que me dão para fazer um convite aos nossos companheiros espíritas, aos simpatizantes, amigos do Espiritismo, para a família, para a Semana da Família, que faremos realizar de 1 a 7 de julho. E teremos oportunidade de presenciar pessoas de relevante conhecimento da doutrina espírita. No dia 1º de julho, por exemplo, nós começaremos com Carlos Abranches. Desnecessário qualquer comentário a respeito do palestrante, do seu elevado conhecimento da doutrina. No dia 2 de julho, na terça-feira, teremos Mário Valtric, pessoa que tem prestado inestimáveis serviços ao espiritismo local e regional, bastante conhecido e pessoa que tem desdobrado dias e dias da semana no trabalho espírita. No dia 3, na quarta-feira, teremos o João Batista da Silva, que falará sobre... Aliás, deixa eu só voltar. O Guto Abranches vai falar sobre a educação espírita na infância, tema muito interessante. O Mário Valtric, por que eles são nossos filhos? Eis a pergunta. O João Batista vai falar sobre o divórcio, os filhos. João Batista é o juiz. Juiz de direito. Legal. Da segunda vara civil de São José dos Campos. Uhum. Então é um tema bastante interessante que nós, principalmente advogados, conhecemos as dificuldades que temos que abordar com relação na relação do divórcio com os filhos. É um tema bastante interessante. No dia 4, na quinta-feira, nós teremos Francisco Gabilan, é meu colega advogado em São Paulo, trabalhador da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. Já esteve aqui conosco no Já programa esteve do aqui. Espírita. Muito bom. Muito bom, com certeza. Muito bom. E ele vai falar sobre influência dos espíritos nos conflitos humanos. Doutor, que dia que é ele? Dia 4 de julho, numa quinta-feira. Poxa vida, ele podia ficar aí para vir de novo no programa, não é não? Ah, mas nós vamos trazer, fechou. Mas nós não podemos gravar o programa com ele? Não, porque aí o nosso programa, como o nosso programa é ao vivo e as pessoas participam, se a gente colocar um programa aqui que não seja ao vivo, vai ter um monte de ligação e a gente vai deixar o pessoal irritado. Eu vou conversar com ele a respeito do programa. De repente a gente podia arrumar outra palestra na sexta para ele, em algum lugar, sei lá. E ele fica, não, no sábado, alguma coisa. Mas não tem problema, a gente já tem o contato. Nós o traremos em outra oportunidade. Certo. Com certeza, se ele não puder. É claro que talvez ele não possa voltar no domingo, porque também ele tem bastante compromissos, né? Então, no dia 5, sexta-feira, nós teremos Alessandro Viana de Paula, senhor deve conhecer também. Doutor Alessandro também. Doutor Alessandro, legal. É juiz de Itapetininga, uhum. É um cara extraordinário, estudioso da doutrina. Já esteve aqui no nosso programa, é outro também que pode vir no programa. Que dia que é ele? No, na sexta-feira. Então, isso aí seria mais fácil, porque ele vem tão longe, porque essa cidade dele deve ser lá, é no, uma pra lá de Patamuté. É no centro do estado. É. Não é? Não é? Mas ele vai aproveitar o domingo, ele vai trazer a família, ele vai aproveitar o fim de semana para ir a Campos do Jordão. Ah, então no domingo ele está lá. Ele vai estar em Campos do Jordão. É, e só para o seu conhecimento, Itapetininga deve ter uns 250 quilômetros só de São José, viu, Jorge? Patamuté é 2.500. Patamuté é 2.500. O pessoal falou para mim, quando eu falei que era de Patamuté, ele falou, mas fica mais longe do que o umbral. Eu falei, então, quando você começa a enxergar uma luzinha depois do umbral, é Patamuté. Entendeu? Aí, Jorge, então, continuando, no dia 6, sábado, nós teremos a visita do de André Luiz Vilar, é um palestrante espírita bastante conhecido em Itapira e região. Ele estará aqui conosco. Quando os pais desistem, e ele vai acrescentar também, quando os filhos desistem, porque esse conflito familiar é amplo, né? Esse aí que diz que é, doutor? Você não é mais meu filho, você não é mais meu pai, e essa conversa... Esse aí que diz que é mesmo? Esse? No sábado, dia 6. Então, esse aí que podia vir no programa. Sim, ou ele vai para Campos do Jordão? Não, ele vai fazer uma palestra antes, num outro local, parece que no litoral. Eu converso com ele amanhã. Isso, porque aí ele poderia vir, se ele vai fazer sábado aqui, poderia vir no domingo com a gente. No domingo de manhã aqui. Tá bom. Porque se ele nunca veio no nosso programa, de repente seria muito legal trazermos ele. Eu falo com ele. Doutor, fiquei impressionado, viu? Dessa vez vocês capricharam aí. Não, olha, deu trabalho, nós estamos lutando há meses, né, para para contato com esses palestrantes. E vejam só, nós vamos terminar dia 7 à tarde, um domingo à tarde, com Alberto Almeida. Nossa. Esse cara dispensa comentário, né? Palestrante internacional, é um cara extraordinário. Ah, é lá do Pará, né? De Belém do Pará. Então, se esse aí vem cedo, né, também pode vir no programa. Não, ele de manhã ele estará em Taubaté e ele estará à tarde aqui. Tá bom. Né? Tá. Olha, e veja só o tema que ele próprio escolheu. Nós criamos os temas, mas eu, para esses palestrantes assim, de porte, eu preferi que eles escolhessem o tema. E Alberto Almeida me mandou antes de ontem, falou, Zé, eu estou escolhendo o seguinte tema, família, transformando o nó em laço. Legal. Com certeza sai boa coisa daí, né? Porque você transformar aquilo que está arrochado em algo que abraça... Fechar com chave de ouro essa semana, né? É muito interessante. Né? Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma divulgação bem melhor do que a dos outros anos, talvez. Por com certeza, isso que eu vi, gente... eu estou antecipando já há quase um mês e meio, para que a gente possa levar isso para conhecer... esses palestrantes para buscarem um conhecimento que eles vão nos trazer. Isso, todas no Célio Lemos? Todas no Célio Lemos, às 20 horas. Que bacana. Só no domingo do encerramento, que nós vamos começar por volta de 14 ou 15 horas, eu ainda não defini ainda. Mas também no Célio Lemos? No Célio Lemos, tá. Todas as palestras lá. Legal. De segunda a sábado, às 20 horas, e no domingo, depois do almoço. Parabéns mesmo, adorei, assim, trazer muita gente de fora. Claro que na nossa região nós temos muitos palestrantes. Sim, temos muita gente boa. É, mas aí a gente tem que mostrar mesmo essa... Mostrar os diferentes, né? É. Pelo menos fisicamente são diferentes do nosso. São pessoas que causam... Matemática extremamente importante e atual, né? É muito bom. A gente observa nas escolas o conflito familiar que as crianças trazem ali para a sala de aula. Então, todos os temas contemplam essa problemática. É muito, muito interessante, muito bonito, né? Mesmo. Foram temas bastante escolhidos, estudados. E os palestrantes também. Foi até difícil a gente falar com o Alberto Almeida. É difícil, né? Ele está nos Estados Unidos, está voltando de Portugal, não sei. Então, é um problema sério. É um homem tem uma agenda extraordinária. E também aqui o Alessandro, não é para menos, né? O André Luiz, Com certeza. Né? Todos gabinando. São todas pessoas que têm uma agenda meio complexa. Né? Isso, então, Zé Carlos, a gente queria pedir para você para entrar em negociação com um deles, para naquele final de semana estarem aqui conosco. Eu faço aí isso. Só fazer o contato com o Rui e a gente marcar para vir aqui também. Principalmente o que vem aí no sábado. No sábado, que vem no sábado. No domingo, né? Só que no domingo já não dá, né? Uhum. Não, e eu vou fazer isso na semana que vem, a gente conversa. Tá bom. Tá bom? E também, se for mais de um para vir no programa, também não tem problema. Como o assunto é família, fica mais, dá para fazer um tema sobre família. Mais familiar. Com mais de um convidado, não teria problema nenhum. Doutor José Carlos, presidente da USE, falando aqui conosco, muito obrigado, viu? Obrigado, Jorge, obrigado aos ouvintes da Rádio São Paulo, Rio FM. Um abraço a todos, um bom dia. Obrigado. Vamos entrando no nosso intervalo, mas primeiramente tocando uma música aqui, uma música do nosso irmão Sérgio Santos, lá de Uberaba, a música O Livro da Vida. Quando acordo de manhã, tenho o dia a me esperar. Eu me envolvo numa prece, peço a Deus pra me ajudar. O Evangelho me ensina o valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão pra auxiliar. Grande escola, se a gente quer entender, é no livro da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta rumo à evolução. O Evangelho me ensina. De trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão pra auxiliar. A terra é a grande escola, se a gente quer entender, é no livro da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta rumo à evolução. Mas me entrego na luta rumo à evolução. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. No ar, contos, histórias e mensagens. Hoje nós estamos aqui com o Momento Espírita número 8. CDs do Momento Espírita, que é da Federação Espírita do Paraná. Se vocês gostam do Momento Espírita e querem adquirir os CDs, lá na Livraria Casa do Caminho, vocês encontram a Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui do Jardim Bela Vista. Todos os CDs do Momento Espírita vocês encontram lá com nosso irmão Mário Vinhas. E hoje nós vamos colocar o tema O que Deus Não Vai Perguntar. E depois gostaríamos que nosso irmão Ari fizesse um comentário. Thank you.

Muitos de nós ainda vivemos uma vida hedonista, achamos que a felicidade tem que ser vivida o mais rápido possível aqui, né? E nos despreocupamos com essa realidade. E o dia que a gente desencarnar, e isso é inevitável, nós haveremos de regressar para a pátria espiritual, e aí sim nós estaremos frente a frente com a nossa consciência, acusando-nos ou absolvendo-nos do que nós fizemos e deixamos de fazer. Então, a proposta da doutrina espírita para nós é justamente essa. O grande desafio é este, a da evolução consciente. Enquanto as pessoas adormecem no corpo físico buscando a felicidade transitória, a doutrina espírita vem nos conclamar a esta renovação, nos ensinando que nós estamos aqui de passagem, que nós haveremos de regressar ao mundo físico, ao mundo espiritual, aliás, e quando lá chegarmos, nós não teremos subterfúgios, estaremos frente a frente com a nossa própria consciência, acusando-nos ou absolvendo-nos. Então, essa mensagem nos faz lembrar essa alienação que a imensa maioria de nós vivemos, a alienação espiritual. Muito bacana. É, Rui, é interessante isso aí, né? O que a gente espera, mas realmente a gente não se enquadra, né? A gente acha que a gente chega lá, vai ser tudo bonitinho, ou deixou o corpo para aqui, o espírito vai tranquilo, quando na realidade a gente prepara o nosso céu é aqui na Terra. Sim. Né? Não adianta você querer um céu depois que você foi. Você tem que querer um céu, e o que é céu, né? É viver bem onde nós estivermos. Agora eu estou lembrando aqui de um caso que o Carlos Baccelli conta em um livro dele, que eles fazem uma excursão, chegam lá em um lugar, numa região de trevas, né, numa região bem escura, mas tem aqueles pontos de apoio, aquela casinha iluminada lá naquele breu, e eles chegam lá e encontram duas mulheres que viveram em Uberaba. Elas que são as responsáveis por aquele ambiente ali. E o doutor Inácio Ferreira fica surpreso, perguntando para ela: poxa vida, mas como é que eu vim encontrar vocês aqui? O que vocês que estão fazendo aqui nesse lugar? Como é que vocês vieram parar aqui? O que vocês fizeram de errado na vida para estar aqui? Ele é atrevido, né? Ele já vai direto no peito da pessoa. E elas falaram: ah, não sei, nós viemos parar aqui. Nós saímos de lá até e viemos parar aqui nesse lugar. Só que nós, a primeira coisa que nós vimos aqui quando nós chegamos, estava cheio de gente necessitada. E nós começamos a ajudar e estamos aqui até agora. Então não interessa onde você for parar, o interessa é o que você vai fazer, né? E com certeza, se elas foram para lá, é porque tinha necessidade delas irem, e as pessoas de lá tinham muito mais necessidade delas do que imaginavam. Então lá é o céu delas, né? Uma vez eu vi uma frase muito bonita, que foi dita por uma irmã de caridade: é preciso florescermos onde Deus nos planta, né? Então, independente do lugar onde a gente esteja, é imperioso que a gente faça florescer. Daí vem a questão do evangelho, né? Vamos levar Jesus para onde nós caminharmos. Vamos trazer Jesus junto de nós, né? Então não importa o local. Por isso que a gente fala sempre, né? Os espíritos, os benfeitores espirituais sempre enfatizam que o evangelho seja uma chama acesa dentro de nossos corações e não apenas nos altares, não apenas nos templos, mas no templo interior, onde quer que a gente esteja, que o evangelho esteja conosco. Mas viu, Jorge, nós temos o nosso grande amigo, seu amado Amaro. Seu Amaro falava: a hora que você desencarnar, você estiver naquele lugar bastante quente, onde tem aqueles caras com aquelas forcas para jogar você naquele caldeirão quente, se você sentir uma brisazinha vindo pro seu lado, aquilo é um pouco do bem que você fez para os outros. Então ele era brincalhão, seu Amaro, né? Ele é bacana porque é um senhor já de seus 80 anos, mas tinha um humor muito tranquilo, né? Vamos encerrando o nosso momento de Gavale. São 9:35 e nós estamos aqui com o nosso programa Vivência Espírita, com o tema A Vivência do Evangelho, com o nosso irmão Ari Rangel, da cidade de Tremembé. Ari, O Jorge, Oswaldo Mendonça, nosso grande companheiro Oswaldo. Estamos sentindo saudade dele. Eita, eu também estou com saudade do baixinho. Uhum. Lá de Campos São José, ele está mandando um abraço a todos. O programa está excelente e esclarecedor sobre a vivência do Evangelho. Campos de São José? Bom dia para você, viu, Oswaldo? Hein? Lá no Campos de São José? Campos São José, olha, ele, tá não, vendo? Tá pegando bem lá o rádio, tá, né? Tá pegando bem. É incrível que tem horas que em algum lugar muito mais perto, às vezes não pega direito. Mas lá você vê, lá no Campos São José, para lá da Petrobras, né? É, para lá. É. Olha só, Lari, o nosso amigo, nosso irmão Cristiano Sadoc, ele entrou aqui parabenizando pelo programa de hoje. Ele está fazendo uma pergunta: qual a diferença entre se instruir e se evangelizar? É humanizar? Foi citado há pouco. Tem a ver com o que já se falou hoje, aqui também, daqueles que somente falam, palestram ou vivem exteriormente? Que Deus os abençoe. Um forte abraço ao grande companheiro Sadoc, que há muito também colabora com esse programa maravilhoso. Bem, uma coisa é a gente conhecer, outra coisa é a gente praticar, né? A instrução, muitas vezes a gente assimila, mas aí a exemplificação são outros 500. Então não basta apenas a instrução, é preciso tornar tudo aquilo que a gente apreende, que absorve de conhecimento, em prática efetiva, né? E em relação ao exemplo, né? Nós efetivamente só vamos alcançar quando a gente colocar em prática, naqueles momentos extremamente decisivos, quando a gente for passado para trás, não se afogar em mágoas, saber perdoar efetivamente, compreender o estágio das criaturas, entender sempre que aquelas pessoas que nos agridem muitas vezes é alguém pedindo socorro. Isso é viver o evangelho. O evangelho, ele precisa de exemplificações vivas e não apenas de teorias, né? A gente, infelizmente, ainda se apega a aspectos exteriores do evangelho e quando chega na hora H, no momento decisório, a gente esquece, chuta o evangelho. Tem um amigo lá no centro que fala: puxa vida, fulano chutou o evangelho. Porque a gente conhece o evangelho e muitas vezes a gente rasga as páginas do evangelho, olvidando aquelas mensagens sublimes que Jesus trouxe pra gente, né? Infelizmente. E nós temos uma coisa, para ficar bem claro, que nós temos a nossa cultura espiritual, nós temos a nossa cultura, vamos dizer, intelectual, que as duas coisas, elas não se misturam. Porque nós conhecemos pessoas que têm alto grau de cultura, mas espiritualmente, tanto é que nós temos aí filósofos materialistas e temos filósofos espiritualistas. Nós temos pessoas, seu Rui, com doutorado, pós-doutorado, ainda vivendo uma coisa muito infantil. A gente vê pessoas assim, espiritualmente, né? Falando. E emocionalmente, às vezes, também, porque é reflexo dessa coisa espiritual. Então, são pessoas que ocupam, assim, relevância intelectual, etc. E chega na hora do vamos ver, né? E às vezes a gente encontra pessoas extremamente simples, altamente evangelizadas. Sim. Ali, via de regra, as evangelizadas são pessoas simples no aspecto mais amplo dessa palavra, né? E depois nós temos o problema da reencarnação, que muitas vezes são pessoas que já reencarnaram várias vezes, que trazem uma bagagem espiritual muito grande e que não há necessidade de ter nem instrução, né? Ele já nasce. O maior exemplo disso foi Francisco Cândido Xavier, né? E o exemplo disso são os nossos pretinhos velhos, que tem alguns que têm muita sabedoria, né? E tem outros que nós só percebemos que é difícil de lidar com ele, mas tem muitos que são aí amigos e têm conhecimento, mas tem aquele linguajar humilde, simples. Ari, pegando o ganchinho do que você estava falando agora há pouco, sobre viver, né, sobre a nossa condição de aplicação do evangelho, as pessoas que vivem o evangelho, dá para comprovar que elas vivem melhor, por exemplo? Essa é uma pergunta muito interessante, Jorge, porque existe um médico espírita, um homeopata, que ele deixou uma mensagem muito bonita num livro psicografado também pelo Francisco Cândido Xavier, chamado Falando à Terra. que ele aborda esse aspecto mesmo. Ele diz que a saúde das pessoas evangelizadas costumam ter muito mais equilíbrio. Por quê? A pessoa evangelizada é aquela pessoa que não guarda raiva dentro dela, é aquela pessoa que não se ofende, é aquela pessoa que releva as ofensas. Então, uma pessoa evangelizada que tome uma fechada no trânsito, ela não vai se permitir a cólera, por exemplo, né? E a gente sabe que os desequilíbrios emocionais são causadores de inúmeras doenças. Muitas doenças têm a sua etiologia ali no campo espiritual, no corpo espiritual mesmo. E o Dr. Joaquim Murtinho, esse médico homeopata, ele disse o seguinte nessa mensagem que ele trouxe ao livro Falando a Terra: com o tempo, aprenderemos que se pode considerar o corpo como prolongamento do espírito. E aceitaremos no Evangelho do Cristo, olha só, aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunologia contra todas as espécies de enfermidade. Ou seja, ele coloca bem claro pra gente que a pessoa evangelizada é aquela pessoa que está em equilíbrio espiritual. Se há equilíbrio espiritual, consequentemente há equilíbrio orgânico também. Então, a pessoa evangelizada é sim mais saudável. Bacana. Mas isso Kardec fala na sua Obras Póstumas. Ele diz que a pessoa, quando começa a se evangelizar, até a sua alimentação torna-se diferente. Ele já não pode mais comer os mesmos alimentos que comia antes. Oi, eu queria fazer uma proposta agora aqui, vamos fazer o nosso momento aqui de informativos da região, falar dos aniversariantes, falar quem foi sorteado e deixar o Ari meio tranquilo aí, se ele quiser fazer uma mensagem. Enquanto isso, a gente vai tocando, depois a gente entra no comercial. Se ele receber alguma mensagem, a gente volta falando da mensagem para encerrar o programa. Então vamos explicar ao nosso ouvinte qual será essa mensagem. É uma psicografia que o Ari costuma fazer em nossos programas, e se ele tiver um momento de descontração e tiver também a facilidade dos nossos amigos espirituais estando aqui conosco, ele vai trazer uma mensagem pra gente. Lembrando que, de repente, quando ele voltar aqui, pode não ter mensagem nenhuma, porque o espírito só passa mensagem na hora que ele quer, não é na hora que a gente quer, não. Né? É claro. Só pra falar isso. Então, nós estamos torcendo para que alguém passe alguma mensagem, mas se não passar também não tem problema nenhum. Então, fazer um pequeno intervalo comercial, que nós vamos passar um pouquinho das 10, porque nós começamos aí quase 10 minutos atrasado. Aí a gente sabe que o Ari Rangel recebeu algumas coisas aqui nesse intervalinho, mesmo com essa confusão na cabeça dele, que o médio tem que ficar muito concentrado. Quando a gente ensina que o médio tem que ficar concentrado, é isso. Que a gente falando aqui, ele sentou aqui e fez algumas coisas para nós. Então vamos fazer um intervalo comercial, depois a gente já volta com o encerramento com essas mensagens do nosso irmão Ari Rangel, que ele recebeu aqui agora no momento. São 9:58. Jorge, a Regina Vilhena está dizendo aqui, o Ari Rangel é muito claro nas explanações e é muito gostoso ouvi-lo. E hoje, principalmente falando em evangelho, como despertar das pessoas. Abraços. Aí a todos do programa Vivência Espírita. Então, como nós estávamos falando, enquanto nós estávamos aqui falando, o Ari recebeu ali alguma coisa, nós nem olhamos nada ainda para saber. Ari, e aí? Chegou a inspiração? Você pode falar para a gente? Pois não, Jorge. Nós sabemos que a mediunidade, ela é uma possibilidade da gente estar sempre em contato com os nossos irmãos de maneira um pouco mais clara. Que a gente sabe que o mundo espiritual, ele interpenetra o nosso. Na verdade, nós vivemos com os nossos amigos espirituais e precisamos da mediunidade muitas vezes para tornar isso um pouco mais claro. Nós recebemos a seguinte mensagem aqui nesses breves momentos, que é a seguinte: meus irmãos, que a paz do Mestre Excelso de sempre esteja viva dentro de nossos corações. O Evangelho do Cristo é e será sempre a mensagem de Deus ao coração de seus filhos. Uma vez mais, utilizamos-nos do Correio Mediúnico para reasseverar a nossa presença diante deste trabalho de divulgação, que é o de repartir com os irmãos a alegria da boa nova redivivida. luz da doutrina espírita. Por isso, agradecemos aos corações queridos pela bendita oportunidade, pois bem sabemos que o Espírito sopra onde quer. Achamo-nos uma vez mais ladeados por amigos que ainda hoje comparecem, tão alegres quanto nós mesmos. E aproveito o ensejo para transmitir a alegria do irmão Mendonça, que me pede para dizer aos irmãos que ele excursionou bem para a pátria espiritual e aportou sem maiores dificuldades, sendo muito bem recebido por aqueles que o precederam na grande viagem de retorno. E me pede ainda para agradecer as preces que chegam ao seu coração como verdadeiro bálsamo. Nos acompanha também os amigos João Isidoro, Aloísio e Kardec. Fiquemos assim gratos a Jesus e que o Mestre de sempre viva aceso em nosso templo íntimo efetivamente. Muita paz, irmãos, amigos e ouvintes queridos deste grande espaço onde Jesus sim floresce a cada novo dia em nós. Fraternalmente, Ivan de Souza Lopes. Sabe que o doutor Ivan é um dos trabalhadores aqui desse programa, que dá sustentação pra gente, né? Identificado pelo Ari já há algum tempo, né? O Ari nem sabia quem que era o doutor Ivan de Souza Lopes, a primeira vez que recebeu a mensagem, mas eu fico surpreendido com o que ele coloca dentro das mensagens dele, né? Essa do seu Mendonça deixou a gente bastante emocionado, né? Tomento Helder, né? Que é filho praticamente do seu Mendonça, né? Viveu a vida toda lá com a família do seu Mendonça e hoje já vai levar essa boa nova lá pra família lá do seu Mendonça, que a gente sabe que ele desencarnou há pouco tempo, mas o trabalho dele foi tão bacana dentro da doutrina espírita, de divulgação da doutrina, de levar as pessoas para conhecer a doutrina, que a gente tinha certeza que a receptividade dele no plano espiritual seria assim. Mas a gente receber essa informação do doutor Ivan de Souza Lopes é muito legal, muito reconfortante para todos nós que conhecemos o seu Mendonça. Mais uma vez também ele fala que o Aloysio, né, Aloysio Petit, que também está sempre dando sustentação para a gente aqui no programa, está acompanhando, e o Kardec também, o Allan Kardec. O codificador da doutrina, não. Allan Kardec é o Allan Kardec também, que desencarnou algum tempo atrás, esposo da Sônia, né? E que também tem dado sustentação pra gente. Agora ele falou até outro nome que eu não conheço ainda, João Isidoro, eu não sei no momento quem é. É João Isidoro, Luiz e Kardec, né? O João Isidoro, não sei João, quem que é agora, não entendi. Mas com certeza vai aparecer quem é essa pessoa, né? É como o Ari fala, às vezes ele recebe algumas mensagens depois de muito tempo que ele vai. Esse dia foi na AME que ele foi identificar a pessoa que tinha mandado a mensagem. Chegou lá na AME e falou: engraçado, recebi uma mensagem ontem, eu tava achando que era dessa pessoa. Ele ligou lá pra Tremembé pra perguntar e pra confirmar realmente que a mensagem que ele tinha recebido um dia antes era por outro dia a mensagem, né? Isso acontece muito, que era a mãe do nosso Alex. É, exatamente. Isso acontece muito nas mensagens mediúnicas, né? E a gente não identifica, mas as pessoas acabam identificando, né? Legal. Então, Rui, vamos encerrando o nosso programa. Não, eu só queria que o Ari falasse um pouquinho do trabalho que ele faz com as crianças portadoras de necessidades especiais, né? Que eu até acho esquisito esse termo, necessidades especiais, né? Mas fala pra gente, Ari, o trabalho que você faz com essas crianças lá em Taubaté, né? Na verdade é um trabalho profissional, né? Onde a gente recebe a nossa remuneração, mas não deixa de ser um trabalho muito abençoado, que é um trabalho com crianças com necessidades especiais, né? de toda a natureza, e é um trabalho muito gratificante. Eu, enquanto professor, eu cresço muito com eles e acabam não ensinando nada, e eles sim acabam ensinando muita coisa boa pra gente, né? Então só tenho que agradecer a Deus por estar lá. Vamos encerrando, Jorge? Exatamente. Então nós temos que agradecer o Águia, que esteve aqui na técnica de som, agradecer a Graça, que nos serviu aí um cafezinho delicioso. E também ficou nos telefones e com o Helder, né, que está sempre presente com a gente aqui. Legal, um bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações. Nós vamos agradecendo a todos os ouvintes que participaram conosco, tanto no rádio como também aqui pela internet. Muito obrigado. Agradecendo o nosso irmão Ari também, por mais uma vez vir aqui até a gente, né? Passando para o nosso irmão Ari, agradecendo e também pedindo para ele fazer a nossa prece de encerramento. Eu gostaria de, nesse momento, de utilizar-me de uma mensagem de Emmanuel, que fala justamente do Evangelho. Seria a nossa prece. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. E amando, iluminará sempre. De Emmanuel, do livro Agenda Cristã. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.